Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia de Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Principais fontes noticiosas deste jornal: Correio Brasiliense, Agência Rádio Senado e Rádio Câmara. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias, segunda-feira, 10 de novembro de 2014. Destaques de hoje: necessidade de cortes e economia frágil atrasarão compromissos de campanha. Índice de abstenção nos dois dias do Enem foi de 28,64%. Anistia Internacional lança campanha contra homicídios de jovens negros. Departamento de Justiça dos Estados Unidos abre investigação criminal sobre a Petrobras. INEP cancela prova do Enem em escola no Rio Grande do Norte. Ministério Público investiga concessão de créditos irregulares em obras bancadas pelo BNDES. Cristina Kirchner recebe alta, mas terá que cancelar viagem à cúpula do G20. China e Rússia estreitam cooperação durante visita de Vladimir Putin. Vamos agora com a previsão do tempo pela Climatempo. Região Sudeste. O tempo fica firme com sol em São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro. Frente fria deixa o dia chuvoso no Nordeste e leste de Minas Gerais e no Espírito Santo. Nas outras áreas, o sol aparece entre muitas nuvens, com pancadas de chuva que podem ser fortes. Região Norte, sol forte e tempo seco no norte do Pará e Amapá. No centro e noroeste do Pará, sol forte e chuva à tarde. Sol entre nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora nas demais áreas do norte. Região Nordeste, sol e tempo firme em grande parte da região. Instabilidades deixam o tempo chuvoso no extremo sul da Bahia. No centro-oeste baiano e no sul do Maranhão e do Piauí, chove a qualquer hora, enquanto no Recôncavo, no noroeste da Bahia, ocorre apenas chuva passageira. Região Sul, a umidade que chega do mar deixa o céu com muitas nuvens no leste da região, mas o sol aparece e não chove. Nas demais áreas do sul, o sol brilha mais forte, não há previsão de chuva e a temperatura sobe. Região Centro-Oeste. Instabilidades deixam o dia com muitas nuvens no centro-oeste, mas o sol aparece. Chove a partir da tarde no norte de Goiás, em Mato Grosso, e no Distrito Federal. No leste de Mato Grosso do Sul, tempo firme. Ocorre chuva passageira à tarde e à noite nas demais áreas. Vamos ao nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Lu Lugar Algures, sextas-feiras, 18h30, no Canal 1. Opa, mais um final de semana já chegou e agora tem forró da melhor. Muito forró pra galera, hein, Zé? O programa hoje vai estar uma belezura e eu vou estar dando chicotada pra todo lado hoje. Então, Zé, já que você tá animado assim, ó, dá uma chicotada nesse frio. Vai lá, Zé, chicotada no frio, Zé. Agora chicotada da tristeza, Zé. Chicotada na solidão. Toma! Muito bem, Zé, o programa tá apenas começando. Duas horas de muito forró e muita alegria aqui no seu rádio. Vale a pena você dá um gás aí no seu volume. Forró da Melhor, aos domingos, às 16h, com Hermes Dias, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O Brasil prometido pela presidente Dilma Rousseff durante a campanha eleitoral poderá começar a sair dos planos e se tornar realidade em janeiro de 2017. Com as contas públicas em desalinho, a inflação no teto da meta, os juros em alta e a necessidade de um arrocho fiscal que deve superar um contingenciamento de 50 bilhões de reais no orçamento do ano que vem, dificilmente a petista conseguirá, no próximo ano, deslanchar o que prometeu durante a disputa contra o tucano Aécio Neves. Em 2016, a situação poderá estar melhor, dependendo das escolhas feitas e dos remédios adotados pelo governo no ano que vem. Mas, por ser um ano eleitoral, disputa para prefeituras e câmaras municipais, contratos de obras e liberação de recursos só poderão ser feitos até o meio do ano, por conta das restrições do Tribunal Superior Eleitoral. Com isso, as ações de Dilma poderão ficar para a segunda metade do segundo mandato. Ao longo da campanha e durante os debates na televisão, Dilma assegurou a ampliação do Minha Casa Minha Vida, do programa Ciências Sem Fronteiras e do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, além da conclusão de várias obras de infraestrutura. Mas na última sexta-feira, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, já anunciou redução do fôlego do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. A tesourada poderá atingir outros bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal, responsável justamente pelos contratos do Minha Casa Minha Vida. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu a investigação criminal contra a Petrobras para apurar o envolvimento da estatal e de seus funcionários em um suposto esquema de pagamento de propinas, de acordo com matéria publicada neste domingo pelo Financial Times em sua página na internet. Com a investigação, o Departamento de Justiça busca descobrir se a Foreign Corrupt Practices Act, que proíbe o pagamento de propina a estrangeiros para obter possíveis vantagens em negócios, foi violada. A investigação ocorre de forma paralela àquela conduzida pela Securities and Exchange Commission, que regula o mercado de capitais americano. A estatal tem recibos de ações chamados ADRs, negociados na Bolsa de Valores de Nova York. Em relatório enviado a seus clientes, a consultoria Arco informou que a Secret está investigando se as denúncias de desvio de dinheiro da Petrobras infringiram a lei anticorrupção americana, atingindo acionistas da empresa com ações em Nova York. Ainda segundo o relatório, empresas que prestam serviços à estatal podem ser chamadas para dar esclarecimentos às autoridades americanas. A reportagem do Financial Times lembra ainda que a Petrobras é alvo de investigações da Polícia Federal e do Ministério Público no Brasil e destaca que muitos dos problemas apontados na empresa teriam ocorrido quando a presidente Dilma estava à frente do Conselho de Administração da estatal. Mais escândalos na Petrobras. A petrolífera e o governo de Mato Grosso são investigados em um esquema de concessão de créditos tributários suspeitos em meio a obras financiadas com dinheiro do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Segundo o Ministério Público Estadual, os créditos de ICMS eram feitos sem controle para empreiteiras que também receberam ao menos 180 milhões da Petrobras para pagar serviços no estado. A promotoria ainda suspeita de desvio de dinheiro e pagamentos feitos em duplicidade, porque o Banco de Fomento financiou obras de infraestrutura em rodovias do estado, orçadas em 1,4 bilhão de reais. Procurados durante mais de duas semanas, o governo de Sival Barbosa, do PMDB, e a Petrobras nem sequer responderam os contatos da reportagem. O BNDES disse que não viu irregularidade nos contratos. Segundo a 14ª Promotoria Criminal, especializada na defesa de administração pública e ordem tributária, os créditos de impostos eram feitos, ao que tudo indica, de forma irregular, para bancar vários tipos de obras de energia e infraestrutura. A partir de 2012, a legislação estadual para usar os créditos de impostos passou a facilitar o uso deles de maneira que desagradou os promotores. A Petrobras adquiria os créditos que a administração criava por meio de legislação. Contou ao jornal Correio Brasiliense a promotora Ana Cristina Bardusco da Silva. A estatal depositou menos de 180 milhões na conta corrente de várias empreiteiras que fizeram serviços de infraestrutura em rodovias entre agosto de 2012 e setembro do ano passado. O valor pode ser até maior porque os dados não foram atualizados. Porém, um empréstimo de 1 bilhão e 400 milhões de reais do BNDES bancou um programa de estrutura viária no qual 629 milhões de reais já foram desembolsados. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, apesar de estar na presidência do país, Obama sofreu derrota acachapante para as eleições parlamentares dos Estados Unidos. Os republicanos avançaram e dominarão com maioria. Isto significa que o presidente americano terá dificuldades no Congresso. Mas nem por isso ouviu-se durante a campanha o uso da máquina governamental na busca de pressionar, converter e até intimidar eleitores. É diferente em país com democracia e o vigor das leis e das instituições que a representam. Assistimos aqui uma das mais violentas eleições já registradas no Brasil. Mentiras em profusão e acusações descabidas. Assistimos também os mensaleiros sendo liberados da prisão, que para eles já é frouxa, para cumprirem o restante das penas, também frouxas, em casa. Surpreendeu até ministros e ex-ministros do STF a forma rápida, prestativa, como outros ministros, colegas seus, estão liberando os condenados. Apesar da autonomia dos seus cargos, alguns parecem esmerados em demonstrar que são reconhecidos aos seus benfeitores. E por isso, a justiça é mais justa para uns do que para outros. Tudo caminha para um cenário de desolação. A única expectativa é se a oposição que se ensaiou nas urnas, caudatária de mais de 50 milhões de votos, terá resistência cívica e vigor para atuar de forma a demonstrar que o país não sucumbe aos interesses de mandatários eventuais. Que, no entanto, pela passividade de uns e certos compromissos de outros, vai construindo a sua estabilidade. Quem sabe até alcançar uma verdadeira ditadura, que é o que pelo menos se ensaia. O partido da presidente da República deixa claro em suas atas e documentos internos, mas que se tornam públicos, quais são suas reais intenções. Está dito e escrito: buscam a hegemonia no poder, com a consequente perpetuação nele. Para alcançar um, precisa do outro. Hegemonia alcançará com a preservação do e no poder. E a ingenuidade ou desconhecimento de alguns permite que isto aconteça. A tática da escamoteação da verdade, larga e fartamente usada para a conquista do segundo mandato, continua sendo praticada pela presidente reeleita. Não há respostas concretas e objetivas sobre as mudanças que propôs nos discursos. Pelo contrário, a realidade mostra o reajuste de preços, o aumento dos juros, da gasolina e vem aí o da energia elétrica. Quem vai ao supermercado já sabe, até seus eleitores, que está sobrando preço no valor do seu dinheiro. Quanto ao combate aos corruptos que assaltaram entidades sob seu comando, nada. Silêncio obsequioso. Das medidas necessárias, urgentes, reclamadas, o que se ouviu foi apenas um muxoxo. Vamos fazer o dever de casa. Meus caros ouvintes e leitores, o desânimo e o desalento da população não é mais latente, pois agora é evidente. E cresce de forma nítida também o perigoso sentimento de revolta, que brota até pela constatação dos que acreditaram que muito do que era dito podia ser verdade. Estão vendo que não era. E não é, inclusive. De Brasília, José Voitschomas. Jornal Brasil Notícias. Vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. As noites de domingo estão melhores do que nunca no Canal 1. Das 21 às 23 horas, o programa Noites de Domingo apresenta-lhe vários conteúdos, entre música, conversas, entrevistas e alguns momentos para recordar o passado presente da nossa estação. Não perca, aos domingos, um espaço único no qual o estimado ouvinte também pode participar. Noites de Domingo. Aos domingos, a partir das 9 da noite, no Canal 1. Um Estado independente precisa de um território, população, órgãos soberanos e um hino. Existem centenas de hinos que marcaram a identidade das nações ao longo dos tempos. Carlos Bonaparte apresenta-lhe estes temas em Hino aos Hinos, todas as sextas-feiras, às 7:15 da tarde, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Mais de 2 milhões de pessoas de várias partes da Alemanha e de diferentes países participaram ontem da grande festa em homenagem aos 25 anos da queda do Muro de Berlim. As ruas que circundam o portão de Brandemburgo, onde um grande palco foi montado para abrigar apresentações artísticas durante todo o dia, foram tomadas pela multidão que aguardava com ansiedade o lançamento aos céus dos 8 mil balões que recriaram o trajeto do muro durante o fim de semana. Pouco depois das 19 horas, 16 em Brasília, com a presença do presidente Joaquim Gauck, da chanceler alemã Angela Merkel e do ex-líder soviético Mikhail Gorbachev, os pontos de luz ganharam os céus, relembrando a derrubada do muro e emocionando a multidão. Pessoas se apertavam em busca do melhor ângulo para registrar com suas câmeras um momento histórico. Alguns aplaudiam. Outros se abraçavam. O alemão Uli Hochstadt, que em 9 de novembro de 1989 viu o Muro de Berlim ser derrubado pelo povo, não tinha palavras para expressar o que sentia. É um momento muito importante para mim. Mal consigo falar, tamanha emoção, disse ele. A festa, que começou cedo e avançou pela noite, contou com várias apresentações, entre elas a do cantor britânico Peter Gabriel, que encantou com uma versão da música Heroes, de David Bowie, acompanhado pela Ópera Estatal de Berlim. Um minuto de silêncio foi feito em honra aos que morreram tentando atravessar o muro. O brasileiro Luiz Alberto, que viu a barreira de concreto de perto quando era criança, em uma viagem à capital alemã, estava fascinado. Eu vim aqui só para acompanhar esse evento. É super emocionante. Estou vendo a história acontecer, disse ele. Ao subir ao palco, Gorbachev, que é reconhecido pela sua importante contribuição para a abertura da ex-União Soviética, foi aclamado pela multidão, mas não discursou. No dia de intensas comemorações, Angela Merkel fez um único discurso durante um evento pela manhã no Memorial do Muro de Berlim. Obama deixou os Estados Unidos ontem, pouco antes de 1h30, 4h30 no horário de Brasília, com destino a Pequim, primeira etapa do giro asiático de 8 dias. Na China, o presidente americano participará do Fórum de Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Depois segue para Naypyidaw, a capital de Myanmar, para assistir à cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático. Na última escala, Brisbane, na Austrália, Obama participa da reunião do G20. Obama viaja acompanhado de sua conselheira de Segurança Nacional, Susan Rice, entre outros assessores. A parte chinesa da viagem será dominada pelo encontro com o presidente Xi Jinping em Pequim, do qual a Casa Branca disse esperar conversas sinceras e profundas. Classificadas como as mais relevantes no mundo hoje pelo secretário de Estado americano John Kerry, as relações entre as duas potências foram estremecidas pelas tensões no Mar da China Meridional, pelas acusações mútuas de ciberespionagem e por questões de direitos humanos. Washington busca normalizar as relações com Myanmar após as reformas feitas no país que levaram à retirada das sanções impostas pela junta militar. A Casa Branca declarou estar comprometida com a reforma democrática no território. Vamos ressaltar o compromisso dos Estados Unidos com a proteção dos direitos humanos, com a tolerância e com o pluralismo, assim como com a manutenção e com o aprofundamento da transição democrática, antecipou Susan Rice. Já em Brisbane, Obama poderá se reunir com o presidente russo Vladimir Putin para conversar sobre a crise na Ucrânia. A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, recebeu alta na tarde de ontem. A dirigente estava internada em um hospital de Buenos Aires há uma semana, onde tentava se recuperar de um quadro de sigmodite, uma infecção intestinal. No comunicado, os médicos da Unidade Médica Presidencial informaram o bom desempenho do tratamento, mas acrescentaram que a presidente terá que continuar com antibióticos, dieta especial, repouso e controle evolutivo na residência presidencial de Olivos. Os médicos Marcelo Ballesteros e Daniel Fernandes, que autorizaram a alta, ainda recomendam a suspensão de viagens pelo período de 10 dias, o que levará ao cancelamento da viagem à Austrália, onde ocorrerá a reunião da cúpula do G20 na próxima semana na cidade de Brisbane. Cristina Kirchner já teve que adiar o encontro com a presidente chilena Michelle Bachelet, que estava previsto para o último dia 4. Essa é a terceira vez em 8 meses que a líder argentina de 61 anos é obrigada a suspender as atividades profissionais por problemas de saúde. O presidente chinês Xi Jinping e seu homólogo russo Vladimir Putin se encontraram neste domingo em Pequim com o objetivo de fortalecer a cooperação entre os dois países, especialmente no setor de recursos naturais, no 10º encontro dos líderes em menos de 2 anos. Os chefes de Estado têm uma crescente relação pessoal que reflete o aumento dos intercâmbios comerciais e os investimentos entre Rússia e China, que compartilham também interesses geopolíticos. Durante a visita de Putin a Pequim, para participar da cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, APEC, que se inicia nesta segunda-feira, os dois países assinaram uma série de acordos que permitirão aumentar sua cooperação multimilionária em recursos naturais. Juntos temos cuidado da árvore das relações sino-russas, cuidadosamente, disse Xi a Putin na residência oficial para convidados de Jiaotai, em Pequim. Agora é hora de recolher os frutos, agregou. Informações sobre a presença de comboios militares nas áreas separatistas da Ucrânia são muito preocupantes, declarou neste domingo a alta representante para a política externa da União Europeia, a italiana Federica Mogherini. A diplomata pede a Moscou que impeça a entrada de novos reforços no país vizinho. As informações mais recentes da missão na Ucrânia da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa sobre comboios nas regiões controladas pelos separatistas, com um importante número de armas pesadas, carros de combate e tropas sem distintivos, são muito preocupantes, declarou Mogherini em um comunicado. O jornal Brasil Notícias faz um breve intervalo e já volta. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Dorcifoi. Com ele, a dor vai embora. Dorcifoi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce foi! O milagre do alívio de suas dores chegou! E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com beleza. Décadas. No meio de tantos novos artistas e temas, é importante revelarmos o que está para trás. Nostalgia, Som e Magia vai buscar ao baú músicas desde os anos 60 até aos anos 80 e ajuda-o a recordar os grandes clássicos. Viaje no tempo com Carlos Bonaparte em Nostalgia, Som e Magia, todos os domingos à meia-noite, no Canal 1. A música clássica tem um espaço de excelência no Canal 1. Pauta Musical. Às quintas e sextas-feiras, Ana Lúcia Andrade, pela Rádio Câmara, apresenta-nos durante 60 minutos um espaço imperdível para os amantes da música erudita. Pauta Musical. Emoções cantadas em teclas e cordas em Pauta Musical. Às quintas e sextas, das 16 às 17, com Ana Lúcia Andrade, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. O adeus da americana de 29 anos que encerrou a própria vida devido a um câncer no cérebro em estágio terminal comoveu o mundo. Brittney Maynard mudou-se da Califórnia para o estado de Oregon, em que a legislação permite a prática com o objetivo de ter uma morte digna, reacendendo o debate sobre o tema. Enquanto países como Holanda e Bélgica contam com programas governamentais de apoio a pacientes incuráveis que desejam abreviar o sofrimento, no Brasil, o morrer ainda é cercado de tabus. Na contramão do silêncio, 1.059 pessoas já oficializaram em cartório os limites terapêuticos que devem ser considerados na reta final da vida. Aponta levantamento do Colégio Notarial do Brasil, a que o Correio Brasiliense teve acesso. Gente de pelo menos 23 estados, de acordo com os dados, se dirigiu a um cartório para fazer a escritura declaratória, diretiva, de antecipação de vontade, documento mais conhecido como testamento vital. Não houve nenhum registro no Distrito Federal até agora. São Paulo responde por mais da metade da estatística, com 625 escrituras do tipo. O desejo tem que respeitar os limites impostos pela lei no Brasil, que não permite eutanásia ou suicídio assistido. Somente a ortotanásia, prática de não prolongar a vida no caso de morte iminente de paciente em estado clínico irreversível. O segundo mandato da presidente Dilma Rousseff só começará para valer a partir de 1º de janeiro de 2015. Mas ela já definiu que o próximo período será ancorado em três eixos da sustentação. A equipe econômica, que tentará colocar uma ordem nas contas públicas, o atual chefe da Casa Civil, Aloísio Mercadante, e o governador da Bahia, Jacques Wagner. São eles que darão o norte da administração pública federal para os próximos quatro anos. Dilma viajará para a reunião do G20 na Austrália, na próxima semana, com a missão de definir quem será o condutor da economia. Durante conversas com jornalistas, Dilma admitiu ter recebido um telefonema de felicitações do presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, mas disse que isso não significa que ele será o próximo ministro da Fazenda. A ideia da presidente é voltar da Oceania com a equipe econômica, o que inclui provavelmente os novos presidentes dos bancos públicos, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES, definida. Interlocutores palacianos destacaram as informações de que a presidente estaria também estudando medidas para conter a inflação e diminuir os juros neste momento. O anúncio da nova equipe já vai sinalizar nossa proposta ao mercado. Serão eles que vão definir e implantar os rumos futuros, disse um ministro com bom trânsito no Palácio do Planalto. Com o debate em torno de alterações do sistema político na pauta do dia, representantes de movimentos sociais prometem realizar inúmeras manifestações para coletar assinaturas de apoio a um projeto de iniciativa popular que trata da reforma política. A intenção é conseguir 1,5 milhão de assinaturas e então protocolar a proposta no Congresso Nacional. A iniciativa, chamada de Coalizão pela Reforma Político-Democrática e Eleições Limpas, é encampada por mais de 100 organizações, entre elas a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, União Nacional dos Estudantes, UNE, e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. De acordo com os organizadores da coalizão, até o momento foram obtidas mais de 500 mil assinaturas. Nesta sexta-feira, a coalizão divulgou manifesto conclamando a população a se unir em torno de uma proposta de reforma política democrática, capaz de mobilizar a sociedade por medidas que combatam verdadeiramente a corrupção eleitoral e que construa um sistema de representação política mais identificado com as aspirações populares. Segundo o secretário da Comissão de Mobilização para a Reforma Política da OAB, Aldo Arantes, até o final do ano serão realizados atos e manifestações do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Pará, Distrito Federal e em Pernambuco e São Paulo. Queremos construir com a sociedade um pensamento coletivo em torno de uma proposta concreta e desencadear um movimento de grandes proporções. Algo acima de partido, de corrente, mas que una todos os democratas brasileiros, que permita um salto de qualidade na política e que abra caminho para todas as reformas de que o país necessita, afirmou Arantes, comparando a iniciativa à que resultou na Lei da Ficha Limpa, que também teve origem em projeto de iniciativa popular. A proposta atual gira em torno de 4 temas estruturais. O principal deles é o fim do financiamento de campanhas por empresas, considerado o problema estrutural mais grave entre os que afetam o processo democrático brasileiro. Pela proposta, será instituído o chamado financiamento democrático como alternativa de condições iguais para todos os partidos. Os recursos para esse financiamento público viriam do Orçamento Geral da União, de dinheiro arrecadado com multas administrativas e penalidades eleitorais e doações de pessoas físicas. Os recursos do fundo seriam destinados exclusivamente aos partidos políticos. As contribuições individuais dos cidadãos seriam fixadas no máximo em R$ 700, desde que o total não ultrapasse 40% do financiamento público. A porteira da corrupção nas eleições do Brasil chama-se dinheiro de empresas nas campanhas eleitorais, observou o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte e representante da CNBB na coalizão, Dom Joaquim Moll. Pelo projeto, as eleições seriam disputadas em 2 turnos, com a substituição do atual sistema eleitoral proporcional de lista aberta. A ideia é que no primeiro turno o voto seja dado ao partido, à plataforma política e à lista pré-ordenada de candidatos, quando ficará definido o número de vagas parlamentares a serem preenchidas pelos partidos. No segundo turno, o voto será dado ao candidato. Primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio Enem de 2014 foi marcado pelo desafio de mais de 8,7 milhões de estudantes na resolução de questões de ciências humanas e da natureza, e também pela tensão na chegada dos locais de prova e pela repressão aos candidatos no uso indevido do celular. De acordo com o Ministério da Educação, MEC, foram desclassificados 65 inscritos neste sábado, todos por utilizarem o aparelho móvel ou publicar fotos em redes sociais, em referência ao Enem. Segundo o governo federal, o número de ausentes na prova será divulgado hoje. Mesmo sabendo que é proibido usar o celular durante o exame, alguns candidatos tentaram burlar a regra, fazendo fotos da prova ou dos cartões de resposta. Os inscritos postaram em diversas redes sociais, inclusive com a marcação Enem, no momento em que faziam o exame. Fazendo umas fotos escondidas aqui. Boa prova, galerinha! Publicou um candidato da prova às 13 horas e 36 minutos. Outro escreveu: não é selfie, porque eu não tô na foto. Abraços do Enem, às 14 horas e 44 minutos. De acordo com o edital do Enem, todos os que forem flagrados fazendo selfies em qualquer foto durante as provas serão eliminados do exame. Uma equipe do médico do MEC está monitorando as redes sociais a fim de identificar e excluir do exame eventuais participantes que postaram imagens de dentro das salas. Segundo o órgão, os inscritos poderão ser desclassificados posteriormente. No primeiro dia da prova de 2013, 24 pessoas foram flagradas. Neste ano, foram usados 17 mil detectores de metais, levando a um número ou um aumento de 170% nas apreensões. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, cancelou a aplicação das provas do segundo dia de Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, na Escola das Dunas, distrito de Pitangui, na cidade de Extremoz, na região metropolitana de Natal. O motivo do atraso foi queda de energia e o não cumprimento das regras de segurança. A energia foi interrompida ainda na madrugada, depois de um acidente no qual um carro teria batido em um poste. A Companhia Energética do Rio Grande do Norte, COSEN, informou que a energia foi restabelecida no local às 14 horas e 45 minutos, horário de Brasília, 13 horas e 45 minutos no horário local. Em nota, o INEP informou que os estudantes tinham conhecimento que a aplicação de provas atrasaria por causa da queda de energia no local. Como não foi cumprido o protocolo de segurança, que exige a espera em sala com os equipamentos eletrônicos desligados e guardados na embalagem porta-objetos, a aplicação das provas foi cancelada. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia de Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasque. Direção geral Edelson Moura. Principais fontes noticiosas deste jornal: Correio Brasiliense, Agência Rádio Senado e Rádio Câmara. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. E obrigada por sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.